A T R V S D A B I B L I A L I V R P O R L I V R U A N 1 U M M M traço V V W Mir Pelan A T R V S D A B I B L I A L I V R P O R L I V R U Tradução sob a responsabilidade de N L A W R A N C U L S U N D R I T U S R S R V D U S Mir Pelan Dedicatória Com justa homenagem à distinta família do saudoso irmão Mir Pelan Viúva Irene Perlman e filhos, Davi, Eunice e Donald, dedico a presente obra em idioma português. N. Laurence Olson, editor. Traços biográficos do autor. O autor da presente obra, o saudoso irmão Mier Perlman, tem meu ex-professor no Instituto Bíblico, era judeu que se converteu a Cristo. A história de sua breve vida de apenas 44 anos é um verdadeiro romance. Mier Perlman, pela sua extrema simplicidade cristã e dedicado amor a Jesus, de quem era um dos mais ardorosos discípulos, ainda vive nos corações de milhares de seus admiradores. Nascido em 19 de dezembro de 1898, em Edimburgo, na Escócia, de pais israelitas, o jovem primogênito, Mier, tal qual um Saulo de Tarso, passou os primeiros anos de sua educação na escola hebraica, aos pés de rabinos que lhe inculcaram os ensinos férreos da tradicional religião do judaísmo, as escrituras do Velho Testamento e a língua hebraica. Me recordou que nesses dias os alunos compravam a Bíblia, como nós a temos, e arrancavam o Novo Testamento do livro, pois não lhes era permitido lê-lo, por ser considerado espítrio. O estudante Mier distinguiu-se pelas qualidades excepcionais de rara inteligência e perspicácia. Aos 14 anos, sozinho, aprendeu a língua francesa, a poder de frequentes consultas à biblioteca pública, conhecimento que muito lhe valeu nos dias da Guerra Mundial, quando ele serviu como intérprete no exército norte-americano, na França. Jesus, a luz do mundo, guiava os passos do jovem Mier em direção ao santuário, como ele, posteriormente, costumava dizer. A família mudou-se para os Estados Unidos da América, onde esperaram encontrar melhores condições de vida. Certa ocasião, na cidade de Cincinnati, passeando em determinada rua, ficou fortemente impressionado com um letreiro na fachada de uma igreja evangélica que dizia o seguinte: Igreja BRTA.NTRI. Descanse e ore. Por um instante quis entrar, mas logo abafou o impulso que, certamente era inspirado pelo Espírito Santo. Anos depois, quando já convertido, é com acento grave lhe teve a oportunidade de entrar nessa mesma igreja e agradecer a Deus por tê-lo dirigido no caminho da luz e da vida. Quando servia no exército, ganhou um Novo Testamento, que leu com bastante interesse, estando a sua alma em procura ardente de uma certa satisfação, por ora desconhecida. Após a Guerra Mundial, ele foi residir em São Francisco, na Califórnia. Certa noite, ao passear, foi despertada sua atenção por um grupo de crentes, de fé pentecostal, que dirigia um culto em praça pública defronte a um salão. Em outra noite novamente chegou perto para ouvi-los e teve a coragem de entrar nesse salão de cultos. Ficou grandemente impressionado pelos hinos alegres que se cantavam em louvor a Deus, hinos que muito contrastavam com os cânticos tristonhos da sinagoga. Um desses hinos foi da autoria do saudoso irmão F. A. Graves, um grande pioneiro do movimento pentecostal, que eu, em menino, tive o privilégio de conhecer. Mier não podia ter imaginado que mais tarde ele se casaria com Irene Graves, a filha desse irmão. Como são maravilhosos os caminhos do nosso Deus. Assim começou o jovem Mier a frequentar, todas as noites, durante semanas, os cultos nesse humilde salão. Certa noite, ele pensou em assistir cinema, mas acabou assistindo ao culto. Tanto foi a estranha atração da presença de Deus. Zero povo, sabendo de sua origem judaica, o tratava com todo carinho e orava ao Senhor pela sua conversão. Certa noite, deitado na sua cama, foi completamente vencido por um senso de remorso, sentindo fortemente a sua culpa perante Deus. Logo depois, em um culto, ao sair da igreja, ficou parado perto da porta, ouvindo o último hino. De repente, sentiu descer sobre a sua pessoa uma influência indescritível e maravilhosa. Foi esse um momento decisivo de sua vida quando Mier abriu seu coração a Jesus, a luz do mundo. Essa luz resplandeceu nas trevas de sua alma. Ele havia chegado ao seu santuário, que tanto havia almejado. Seu coração havia experimentado a realidade da pessoa de Cristo, o seu Messias. Tal qual Saulo de Tarso, Mier Perlman encontrara-se com Jesus, o Nazareno. Não demorou muito que certo dia, quando em oração a seu Messias, Mier Perlman começou a falar em língua por ele desconhecida. Mesmo para ele, o linguista, Foi uma gloriosa surpresa ao receber, como os discípulos no dia de Pentecoste, esse maravilhoso dom do Espírito Santo, o Consolador, que tanto ele precisaria em dias posteriores. Sentindo a chamada do Senhor a dedicar a sua vida ao trabalho do Evangelho, Meyer matriculou-se no Instituto Bíblico Central, que, havia pouco, fora fundado em Springfield, no estado de Missouri. Fez o curso de 3 anos, ao término do qual foi convidado a ser professor nesse mesmo educandário onde eu, minha esposa e vários colegas, tivemos o privilégio de preparar-nos para o ministério. Durante 14 anos, Meyer Perlman distinguiu-se como instrutor dotado de rara capacidade magisterial, possuído como era de inteligência sempre consagrada ao seu mestre e senhor. Graças à sua formação baseada no Velho Testamento, pôde fazer desse livro um livro extremamente interessante para os seus alunos. E, além desses trabalhos, como professor do Instituto, o irmão Perlman aceitava convites para dirigir estudos bíblicos em diversas partes do país, como também se tornou autor de diversos livros de grande utilidade e que grande influência tem exercido, não somente na língua inglesa, como também em diversos idiomas para os quais foram traduzidos. Durante anos, foi o autor da revista para adultos e da revista para professores de adultos das escolas dominicais, trabalho ao qual se dedicou prazerosamente, com todas as suas energias, até ao tempo de sua morte. Durante a 2. Guerra Mundial, lançou, ainda, um jornal em estilo próprio para a evangelização das Forças Armadas, denominado Reveille, o qual foi um grande sucesso e certamente muito contribuiu para a salvação de milhares de homens e mulheres uniformizados. Em 1942, os excessivos trabalhos literários e didáticos cansaram o organismo do nosso estimado irmão Perlman, resultando em uma crise aguda do sistema nervoso. Com as complicações de pneumonia, etc., que adviram, foi rapidamente encurtada a carreira brilhante desse humilde servo de Cristo Nazareno, servo que não olhava a glória terrestre, mas sim a glória celeste. A PSARDC recebe R.A. Melhor Assistência Hospitalar, veio a falecer aos 44 anos de idade. Unidos a enfermeiros testificou que havia orado a noite toda. Dei que sua esposa e 3 filhos e nueiros amigos em toda parte do mundo que o tem centímetros admiração e que aguardam o dia quando o novo ente poderão abraçar esse saudoso judeu, que, apesar da pequena estatura física, era, em verdade, grande desse espírito. Para o autor destas linhas póstumas, tem sido um prazer e raro privilégio providenciar a tradução se publicar a segunda edição desta presente obra da pena do irmão Perlman, através da Bíblia Livre por LIVRU, na esperança de que a mesma PR proporcione aos leitores da língua portuguesa, obreiros em particular, um muito profundo conhecimento bíblico e pentecostal das grandes verdades da nossa fé. Creio que muitos, ao manusearem estas páginas, experimentarão algo da sensação que nós, que te ensinamos o privilégio de ser seus alunos, experimentamos nos estudos dirigidos pelo saudoso irmão Perlman, que tão ardentemente amava ao seu Senhor, o Messias, o Cristo desse Deus, e a juventude entregou, até a própria vida. N. Laurin Silson, Rio de Janeiro, outubro de 1964, Ontecpimogia. Atendendo à premente necessidade de comentários bíblicos nos meios evangélicos, livros que sirvam à magna causa de Cristo, e muito especialmente na preparação dos pastores e evangelistas, professores e alunos das escolas dominicais e outras instituições bíblicas, e obreiros cristãos em geral, prazerosamente dediquei-me à publicação desta segunda edição da presente obra Trai, SDABIBLIAL4RUPURLIVRU, da autoria do irmão MYR Perlman, de saudosa memória. Ponho esta obra de síntese bíblica à disposição dos irmãos em Cristo, motivado por um profundo desejo de que a mesma sirva para esclarecimento da palavra divina, rogando ao Senhor que o Espírito Santo ilumine suas páginas, e que te Deus seja glorificado num ministério enriquecido pela verdade. Agradeço a muito fiel cooperação do irmão Antônio Gilberto e do Dr. Emílio Conde por sua paciente e valiosa colaboração no aprimoramento da tradução para o português. Zero leitor queira usar de indulgência ao notar alguns sinões que porventura tenham escapado à nossa atenção. Rio de Janeiro, N. Laurence Wilson, outubro de 1964, editor, PRF Agraus Celsius. O leitor, sem dúvida, já observou em algum armazém um empregado atender a um freguês, e notou como ele estava bem familiarizado com as divisões ou compartimentos onde se encontravam as diversas mercadorias. Esta ilustração tão simples serve para descrever o propósito deste curso, que é proporcionar um conhecimento geral do conteúdo de cada livro da Bíblia, de modo que, Por exemplo, o professor da escola dominical, ao preparar sua lição, possa saber em qual compartimento dentre os 66 da Bíblia irá selecionar material para si. Tal propósito estabeleceu o método adotado neste curso, que é, primeiramente, não tratar de detalhes, mas sim dos fatos principais de cada livro. O índice do Antigo Testamento. 1. O Pentateuco Pague. 1. Gênesis 17:2. Êxodo M1:3. Levítico 36:4. Números 42:5. Deuteronômio 51:2. Os livros históricos. 1. Josué 56:2. Juízes 59:3. RUTI 63:4. E Samuel 65:5. 2 Samuel 72:6. E R.I.s 87:2. R.I.s 87:8. E Crônicas